Estás sozinho. E por dor que é, que eu choro não sei. Eu choro, não sei. Ai, eu... Oh. segurança. Quem feio ama tem os olhos convencidos e só vê beleza em todos os sentidos. Quem feio ama lá tem as suas paixões, tem o seu segredo, outras compensações. Quem feio gosta tem um gostar mais profundo, que o que está à mostra será bom, mas não é tudo. São concessões dos olhos de quem nos escolhe, que ser feio ou bonito depende de quem nos olha. Quem feio ama gosta de ter confiança, porque a beleza nem sempre dá muita segurança. Quem feio ama tem os olhos convencidos e só vê beleza em todos os sentidos. Quem feio ama lá tem as suas paixões, tem o seu segredo, outras compensações. Quem feio gosta tem um gostar mais profundo, que o que está à mostra será bom, mas não é tudo. São concessões dos olhos de quem nos escolhe, que ser feio ou bonito depende de quem nos olha. Quem feio ama gosta de ter confiança, porque a beleza nem sempre deu muita segurança. Quem feio ama bonito lhe parece, quem bonito tem não sabe se lhe pertence. Quem feio ama gosta de ter confiança, porque a beleza nem sempre deu muita segurança. Circular. Tens um globo nos pés que te põe a circular. Rodas-te de lés a lés na roleta de tentar. Rodas-te de lés a lés, que há sempre alguém para enganar. Nos teus dedos a mexer, pois o preço da beleza. Nos teus dedos a mexer, pois o preço da beleza, que é o favor da natureza. E tu andas-te a vender, graça da mãe natureza, devias de agradecer. Ai, minha pena, que não te posso tocar. Ai, que dilema, ser só regalo para a vista. Ai, minha pena, que não te posso alcançar. Que pena não saberes, que pena seres vigarista. estar. Pois convites no andar e certezas no sorrir. Pois convites no andar e certezas no sorrir. Teu corpo é uma ilha para onde eu queria fugir. Cerco, prisão, armadilha. Tens um globo nos pés, cabeça fria a girar. Tens um globo nos pés, fria cabeça a girar. Que pena seres como és, perigosa forma de ser. Que pena eu saber quem és. Posso tocar? Ai, que dilema! Ser só regalo para a vista. Ai, minha pena, que não te posso alcançar. Que pena não saber estar. Ai, que pena seres vigarista. Ai, minha pena, que não te posso tocar. Ai, que dilema, tens só regalo para a vista. Ai, minha pena, que não te posso alcançar. Que pena não saber estar. Ai, que pena seres vigarista, que não sais da minha vista. Que pena seres vigarista. Já fiz exame da quarta classe, já fiz a comunhão solene para pensar na vida. Já tenho idade, mãe, quero ir ganhar dinheiro, pai, quero ir para a cidade. Mala nova na mão, feita de madeira e papelão, dentro um fato de cotim que era do meu irmão Delfim, os sapatos de lona e o diploma das minhas habilitações, um terço e um santinho e o meu livrinho de todas as orações. E assim saí daí, de olhar para trás, pensamento em frente. Em frente não havia mais nada, não. Em frente não havia mais nada, não. Do que o comboio, a cidade, um navio e um avião. Camurcina de arriscado, um guarda pó cédula e uma certidão. E para o senhor coelho, que é merceeiro, vai uma carta de recomendação.

A minha mãe, a mãe mais bonita, desculpa, mas é posso cantar, é o meu maior hito de vida. Foi o seu grito, o meu despertar. Canção de mãe a sorrir, canção verso de amor. Imagem de sonhar, imagem viva, lembrança que faz de mim a criança que gosta de recordar. Eu posso contar, e nem por isso sou a imagem que queria, mas sempre me soube aceitar. Razão de mãe a dizer, cuidados que hei de ter, as defesas a cuidar. Saudade mãe a escrever, carta que eu vou receber, notícia de me alegrar. Cartas, visitas, encontros, essa troca que nós somos, este prazer de trocar. Canção de mãe a sorrir, gosto de ver e ouvir, a ternura de cantar.